bem-vindo a um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Eu li uma matéria de Charles Swindoll em que ele dizia: cante, faça louvores do seu coração para Deus em momentos de alegria. E ele citou Êxodo 15 e 16 também, mas especialmente em Êxodo 15, o cântico que Moisés cantou quando atravessaram o Mar Vermelho. Nossa, foi maravilhoso. Ele não planejou aquilo. Não planejou ter um cântico. Talvez ele nem cresse que conseguiriam atravessar a pé o mar, quando Deus mandou que ele estendesse a vara e ali abriu o mar à sua frente. E ele louvou a Deus ali, está em Êxodo 15, o cântico de Moisés. Com base nesse exemplo, Charles Swindoll nos recomendou que não tivéssemos medo de fazer poemas a Deus, de apresentar a Ele nossa singularidade. Ninguém mais precisa ouvir um louvor, um cântico do coração. E hoje eu me peguei cantando: meu Cristo me salvou, deu vida eterna, e agora eu sou dele para sempre, amém. Meu Cristo me salvou, deu vida eterna, e agora eu sou dele para sempre, amém. Talvez já exista algo parecido com isso, mas eu tenho por inédito e veio do meu coração. É algo que tem ocupado os meus pensamentos, porque a demonstração de Deus, do Senhor Jesus, à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, tem caído tão bem para mim. Tem tantas coisas boas a igreja de Éfeso, mas deixou o primeiro amor. Contra ti tenho isto, que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor relacionado não tem a ver com temporalidade, mas tem a ver com intensidade, com intimidade. Não se trata simplesmente de voltar no tempo, mas de restaurar uma intimidade, uma comunhão real. E isso tem me pegado pesado, não sei. Às vezes eu sei o que me leva a isso, às vezes eu acho que sei apenas. Muitas vezes penso a decepção comigo mesmo, decepção com pessoas, e não tem nada a ver com Deus, e mancha a minha intimidade com Deus pelos pensamentos que tenho por esperar no lugar errado. E o que eu tenho buscado é restaurar a alegria que eu sempre tive no Senhor. Às vezes eu estou abatido e pego uma passagem bíblica na minha leitura cotidiana e ela me restaura. É a palavra de Deus, e Deus falando conosco, Deus falando comigo, e muitas vezes é a palavra de Deus diretamente que me anima. Às vezes é um despertar de consciência, um cântico que ele desperta dentro de mim, que me dá esse ânimo. Para dar um exemplo, Filipenses 3:1. Finalmente, irmãos, e não me canso de escrever-vos sempre a mesma coisa, alegre-se no Senhor. Foi uma vez que eu estava muito mal, e lendo a carta de Filipenses, aos Filipenses, cheguei nesse versículo, ele que me tocou para restaurar totalmente a minha vida a partir de então. Se Deus manda eu ficar alegre, tem que obedecer. E se Ele manda, Ele dá as condições para isso. Então, o que eu posso dizer acerca disso, fora que minha cadela está latindo e deve começar a latir mais e mais ainda. Eu posso dizer que a simplicidade na relação para com Deus é uma boa ferramenta para termos o primeiro amor de volta. Não acariciarmos pensamentos maus de pecado, mas sabermos que o melhor da vida é adorar a Deus. Como diz o salmista, eu acho que é o Salmo 63, a tua benignidade é melhor do que a vida. Ou a tua graça é melhor do que a própria vida. E a gente pode experimentar isso no corpo, né? Não adianta ler lá em Efésios 1 que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, somos feitos herdeiros de Deus em Cristo e assim por diante. Se a gente tem isso como um papel escrito, como um testamento que a gente nunca leva para o juiz para fazer valer os nossos direitos. Não, a gente tem que fazer valer, senão a gente é um pobre com um papel na mão. A gente tem tudo isso se quiser, mas tem que fazer valer. E nós podemos. Deus é nosso Pai, e nosso Pai é Deus, nós os que cremos, nós os que recebemos a salvação do Senhor Jesus. O que, que tudo isso tem a ver com esse hino que eu cantei para Deus e que, portanto, nem é um hino tradicional? Já se desencaixa desse programa. É uma mensagem muito simples e que tem pego no meu coração. Deixa eu cantar mais uma vez. Pode cantar comigo antes de partirmos para o encerramento. Meu Cristo me salvou, deu vida eterna, e agora eu sou dele para sempre. Amém. De novo. Meu Cristo me salvou, deu vida eterna, e agora eu sou dele para sempre. Amém. Foi maravilhoso também, mais recentemente, o versículo de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. É um versículo muito cheio. Se você apenas for utilizar o método de interpretação, que é dar ênfase para cada palavra, você já chega numa miríade de boas meditações na lei do Senhor. Por exemplo, porque o salário do pecado é a morte. Salário, então é o pagamento, aquilo que a gente merece. A gente está fazendo por merecer o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Morte? Ah, morte, esse menino vai morrer? Então todo mundo vai morrer? Sim, todo mundo vai morrer se Cristo não voltar antes. Enquanto Cristo não voltar, todas as pessoas vivas vão indo morrendo. Mas a morte principal é a morte da alma, a separação eterna da alma de Deus, do Espírito de Deus. E assim, resumindo-se, uma condenação eterna. Só mais uma para a gente exemplificar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nossa, é dom. Dom é presente, dom é uma graça. E ainda, para não deixar dúvida, é dom gratuito ainda. Ou seja, a gente recebe sem merecer. Tanta gente quer fazer por merecer, quer mostrar suas obras a Deus, dizendo que assim vai merecer o céu e está guardando o céu por causa das suas obras, mas está aqui, dom gratuito é a vida eterna, dom gratuito, caramba. Bom, e a gente pensa nisso, nesse versículo, mais para pecadores perdidos, muitas vezes, mas nós também somos pecadores perdidos, mas salvos. E vale para nós também, isso foi fantástico, de pegar para mim isso. Poxa, Deus está me dando vida. E eu aqui, prostrado pela vida, Deus está me dando vida. Vida é de viver, vida é de abundância, como diz em João 10, próprio Jesus diz. Então, esse versículo é para mim. Deus está me dando um dom gratuito em Cristo. Pensa, eu acho que poucos de nós conseguimos pegar uma passagem que muitas vezes aplicamos para os perdidos e saber que é para nós também, porque a palavra de Deus é para o homem. Deus se revelou não para deixar um livro escrito ali, ou na tua escrivaninha, ou no teu pendrive, no teu arquivo de computador, não. A palavra é para nós obtermos a comunicação de Deus. E toda ela é útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente útil para toda boa obra, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. E no próprio João 3,16, Deus mandou seu filho para que tenhamos vida e não pereçamos. A gente pode pegar isso. Puxa, Deus mandou Jesus, seu próprio filho amado, para que eu não perecesse. Então, a simplicidade, em suma, se eu posso resumir um pouco do que falamos até aqui, espero que você possa ter me acompanhado e agradeço por isso, é a simplicidade em Cristo. Porque todas as coisas boas estão nele e nós teremos ainda muito mais agrado se em determinado momento pudermos ser úteis. Falando com o Senhor Jesus ou com o Pai, me usa, Senhor, me dá a oração correta no momento certo para orar em espírito para aquilo que o Senhor quer cumprir. Sim, porque a oração muda, por isso que nós somos instados a orar. A oração tem efeito. Ou então aquele irmão que eu sinto no coração de ligar porque está abatido e eu posso fazer algo, mesmo que eu não saiba o caminho todo, mesmo que eu esteja incerto sobre todas as coisas que estão à frente, se Deus me dá um passo, ainda que eu não possa ver até o final da escada, eu posso subir esse degrau aqui. E assim ser útil para Deus, abençoando aqueles que devem ser abençoados no propósito de Deus. E nunca amaldiçoando. Nós não somos chamados a amaldiçoar, mas como Abraão, a abençoar por nós e por nossa descendência, seja carnal, seja biologicamente, seja por filhos, irmãos espirituais, aqueles que espiritualmente fazem parte da nossa herança. Amado, muito obrigado por estar comigo em mais um Fundamentos Bíblicos, Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Um abraço.